Senhor tem propósitos em nossas vidas. O seu amor tem algo mais. Você é importante para o reino. Nossa unidade vencerá. Separados, nossas forças serão poucas, mas abraçados somos um. Com Cristo em nós, o Espírito nos une. Nossa canção tem mais poder. Nossa canção mais poder. Que seja aqui ou lá onde for, estaremos sempre juntos pelo elo do amor. Por tudo isso vou orar por você, e o Espírito de Deus vai te encher. Propósitos em nossas vidas. O seu amor tem algo mais. Você é importante para o reino. Nossa unidade vencerá. Se separados, nossas forças serão poucas, mas abraçados somos um. Com Cristo em nós, o Espírito nos une. Nossa canção tem mais poder. Nossa canção tem mais poder.